sexo em nós dois, com aquela cerimônia de chuva de arroz. Só que depois cai a ficha que eu te magoei, e o surfo arrependido te ligando outra vez. Toda vez que vou dormir eu penso em nós dois, com aquela cerimônia de chuva de arroz. Só que depois cai a ficha que eu te magoei, e eu sou arrependido te ligando outra vez. Perdoa, amor, eu também estou sofrendo. Oh, meu amor, pouco a pouco estou morrendo. Perdoa, amor, eu também estou sofrendo. Oh, meu amor, pouco a pouco estou morrendo. Eu amo você, eu amo você, eu amo você, não quero te perder. Eu amo você, eu amo você, eu amo você, não quero te perder. Felipe Mateus, DJ Junior Vital. Toda vez que vou dormir penso em nós dois, com aquela cerimônia de chuva de arroz. Só que depois cai a ficha que eu te magoei, e eu sofro arrependido te ligando outra vez. Toda vez que vou dormir eu penso em nós dois, com aquela cerimônia de chuva de arroz. Só que depois cai a ficha que eu te magoei, e eu sou arrependido te ligando outra vez.